Onda media, 620 kHz. Probando nuevos transmisores de onda corta en 5950 kHz. Media potencia de 50.000 vatios. De toda a República. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube, caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, remeta um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Iniciamos com uma informação de ondas médias. No dia 31 de julho, a Rede Brasil Sul descontinuará as transmissões das rádios Gaúcha e Farroupilha em ondas médias. Serão desligados os transmissores de 600 e 680 kHz. A Gaúcha já transmite em FM há alguns anos e a Farroupilha será uma emissora digital. E a Rádio Argélia Internacional pode ser monitorada às 18 horas no tempo universal, ou seja, às 15 horas no horário de Brasília, em 13.815 kHz. Ela utiliza o transmissor de Isandã, na França. No ano passado, a emissora chegou a ser escutada transmitindo um boletim em espanhol e inglês, sempre de forma irregular. Geralmente, a transmissão em 13.815 kHz em árabe e francês. Ouça um trecho da emissora em árabe. حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر وما جاورها. E recordamos que o programa em português da RAI Argentina ao Mundo vai ao ar nas noites de terças-feiras, às 23 horas no horário de Brasília, em 5.800 kHz, via Rádio Miami Internacional. A apresentação é de Julieta Galvão e conta com um boletim com as notícias do Brasil, na voz de Danilo Nonato. E no litoral norte do Rio Grande do Sul, Carlos Latuffy captou em 19 de julho a Rádio Congo. Foi às 3 horas e 4 minutos no horário de Brasília, em 6.115 kHz. A emissora transmite desde Brazzaville, capital da República do Congo. Vamos ouvir um trecho que ele gravou desta emissora. E a Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás, continua com ótima performance de sintonia em sua tradicional frequência de 11.815 kHz. A emissora tem chegado inclusive na Europa, conforme monitoria feita em alguns receptores remotos. A seguir, vamos ouvir um trecho com um comunicador da emissora enviando alôs aos ouvintes, que foi gravado em Uruará, no Pará, pelo Francisco Reis, no último dia 17 de julho. E agora a última informação. O Centro Emissor de Noblejas da Rádio Exterior da Espanha está completando 50 anos. Para comemorar a data, o programa Amigos de La Onda Corta realizou um especial que foi ao ar no último dia 15 de julho. Em Salvador, na Bahia, César Hasek gravou o trecho do programa que vamos escutar em seguida. Nele, o diretor da emissora Antônio Buitrago fala da importância das ondas curtas ainda nos dias atuais. Indicamos a todos que ouçam o programa completo, que está em formato podcast, no site da Rádio Exterior da Espanha. Fiquem então com a Rádio Exterior da Espanha e boas escutas a todos. La onda corta llega donde no alcanza internet. Contribuye a disminuir la brecha digital y favorece a los colectivos más desfavorecidos y marginados. El futuro del centro emisor de Noblejas pasa por una renovación del edificio, los transmisores y las instalaciones necesarias en el campo de antenas para seguir siendo la voz de España en el mundo. Felicitamos a todo el personal que trabajó en el centro emisor número 2 de Noblejas en Toledo por la labor que han realizado en estos 50 años y sobre todo a quienes hoy tienen la responsabilidad de que esté a punto y que son Francisco Gonzalo y Sergio Méndez. Y también felicitamos a nuestros oyentes que gracias a este complejo mantienen la sintonía con España. Enhorabuena a todos. Listen to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Estamos de volta no Memórias do Rádio no Ar. Hoje, no nosso programa, vamos homenagear a cantora Clara Nunes. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, mais conhecida como Clara Nunes, nasceu no município de Paraopeba, hoje Caetanópolis, em Minas Gerais, no dia 12 de agosto de 1942. Pesquisadora da música popular brasileira, de seus ritmos e de seu folclore, Clara também viajou para muitos países representando a cultura do Brasil. Conhecedora das músicas, danças e das tradições africanas, ela se converteu à Umbanda e levou a cultura afro-brasileira para suas canções e vestimentas. Clara Nunes nos deixou no dia 2 de abril do ano de 1983, quando se submeteu a uma aparentemente simples cirurgia de varizes. Sua morte foi em razão de um choque anafilático. Vamos ouvir uma entrevista que a cantora concedeu à Rádio Bandeirantes de São Paulo no dia 28 de dezembro do ano de 1981. Entrevistou a cantora os radialistas Antônio Celso, Edson Guerra e Cunha Neto, que infelizmente já faleceu. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Há muito tempo que você curte o branco, Clara Nunes? Eu sou de família espírita kardecista, toda a minha família. Mas, ao me mudar para o Rio, eu tomei contato assim, mais de perto com a religião, com a Umbanda, e depois de uma viagem à África, sabe? Eu voltei e sim, me encontrei na Umbanda. Então, desde 69. E aí, de repente, as pessoas começaram a descobrir, porque eu falo, eu tenho o maior prazer, o maior orgulho em dizer, porque é uma coisa que me faz muito bem, eu me sinto bem, é uma coisa, eu tenho fé, é uma coisa que está muito forte dentro de mim, então eu não posso esconder nem a razão para esconder. Claro. Né? Mas, para Clara, a Umbanda é uma coisa mística? Não é mística. Muita gente me diz, ah, Clara, você é muito mística. Não é místico, é uma realidade. É uma realidade, a minha realidade. Então, né? Essa conversão em 69 que aconteceu com você, Clara Nunes, foi por necessidade ou foi natural? Olha, foi uma coisa natural, não foi necessidade. Eu não estava help? Não, eu não estava assim com problemas de doença, nada disso. Eu realmente sentia dentro de mim uma falta de acreditar realmente em alguma coisa. Talvez isso, então, me fez buscar a religião, entendeu? Eu precisava muito ter fé, eu sou uma pessoa que necessito da fé. Isso. Então, eu me encontrei, quer dizer, eu já conhecia o Espiritismo, mas me encontrei na Umbanda, como outras pessoas se encontram em outras religiões, né? E essa característica de usar roupa branca o tempo todo? Tem algo a ver? É um cumprimento de obrigação, qualquer coisa nesse sentido, não? Olha, essa usar roupa branca foi... Memórias do Rádio no Ar. Mas sempre, sabe, sempre? Eu uso sempre branco. Eu gosto muito de usar branco. Sempre, quando eu não estou totalmente branco, tem alguma coisa branco. O mínimo, mínimo de cor possível. Tem que ter um branco no pedaço. Tem que ter um branco. Houve um espaço de tempo entre o princípio de sua carreira profissional, que foi em 66, lá em Minas, até a primeira gravação que aconteceu no Rio nesse mesmo ano. Nesse espaço de 66 a 69, quando você começou a se apegar no tema Umbanda, muito importante para a crença de todos nós, houve uma diversificação de repertório, de música. Pô. O samba-canção, a marcha-rancho, o bolero, tudo isso fazia parte do primeiro trabalho profissional, uma produção do Lílio Panicali. Exatamente. Você podia dizer alguma coisa a respeito dessa primeira fase? Bom, essa primeira fase foi o seguinte, quando eu fui contratada pela Odeon, inclusive eu estou comemorando agora 15 anos de gravadora, existia, na época, no Brasil, o grande sucesso, a música que dominava o mercado de vendagem no Brasil, era a música romântica. Altemar era aquele grande ídolo, é um grande ídolo hoje, mas na época era mais ainda. E então, eu chegando de Minas, quer dizer, para gravar, o artista novo, quando ele começa, naquela época, hoje as coisas estão muito diferentes, mas eu não tinha como exigir da Odeon que eu quero gravar tal coisa. Então, eu fui quase que obrigada, vamos assim dizer, a gravar esse repertório. Embora, também, como eu fui crooner muito tempo em Belo Horizonte, eu tinha muita facilidade de interpretar outros ritmos, samba-canção, samba, boleros, marcha-rancho. Então, essa ideia de gravar esse gênero romântico partiu da gravadora e eu aceitei. Mas eu, dentro de mim, eu tinha certeza que não ia dar certo, que eu só iria ser reconhecida no país como quando o dia que eu cantasse samba, principalmente samba, entendeu? Que era uma coisa que eu gostava mais, eu gostava mais de cantar samba. Tanto que nos meus primeiros LPs tem samba, mas o que predominava sempre era a música romântica. Clara, você está comemorando 15 anos de Odeon. 15 feliz anos. Com a gravadora, feliz com a vida artística. Quantos LPs? São 14 LPs. Memórias do Rádio no Ar. E estou muito feliz com a minha carreira. Eu acho apoio, que... Legal. A gravadora, já tive várias brigas com o Odeon, brigas profissionais, quer dizer, de fazer valer os meus direitos e exigir as coisas que eu acho que eu mereço, que preciso do apoio da gravadora, e a Odeon nunca me negou. E diz uma coisa, claro, então, continuando no mesmo papo em termos de produção, quer dizer que antes havia uma imposição da gravadora ou dos produtores para que você gravasse um estilo. É, perfeito. Daí para frente, depois que você conseguiu o primeiro trabalho, como você queria, aí mudou de figura. É engraçado, mudou sim, Guerra. Pelo seguinte, esse período aí, eu sabia, quer dizer, eu tinha aquela certeza que não ia dar certo aquele gênero que eu estava cantando, aquele estilo de aquela imposição, vamos assim dizer, de gravar. Então, eu resolvi dar uma parada. Eu resolvi parar. Falei, inclusive, com o Milton Miranda, que era o diretor da época, o diretor artístico. Eu falei, Milton, eu vou dar uma parada. Vou pensar, sabe? Sei lá, eu não estou me sentindo bem cantando assim. Por isso que você gravou em 66 o primeiro LP e só foi gravar o segundo em 68. Perfeitamente. Com uma música do Ataulfo Alves e do Carlos Imperial. Exatamente. Você passa, eu acho, graça. Eu fiquei quase 2 anos pesquisando, me encontrando. Quer dizer, foi quando eu me encontrei também na religião. Quer dizer, foi uma mudança total na minha vida, entendeu? Eu passei a conhecer as pessoas assim mais ligadas ao samba. Foi quando eu comecei a frequentar morros, foi quando eu comecei a frequentar escola de samba. Memórias do Rádio no Ar. Se você não entendeu, quis fazer você a flor de um jardim somente meu, quis lhe dar toda a ternura que havia dentro em mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa. E você também passou. Entre as flores, você era a mais bela. Minha rosa amarela, quem desfolhou, perdeu a cor. Oh, lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Ai, e agora você passa, eu acho graça. Essa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor. Memórias do Rádio no Ar. Seu jogo é carta marcada, me enganei, não sei porquê. Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor. E Adalfo Alves e Carlos Imperial, Clara Nunes, você passa, eu acho graça. Para a mulher é muito mais difícil ganhar o público cantando samba, não é verdade? Bom, foi muito difícil, Guerra, mas agora a coisa está boa, as coisas mudaram. A artista mulher, a cantora mulher está tendo um espaço maior. É uma aceitação muito boa, o exemplo, estamos aí com tantas cantoras extraordinárias, né? Mas em 68 a barra era muito pesada. Esse samba, Você Passa, Eu Acho Graça, eu me lembro que ele não era executado durante o dia. As rádios, estava muito assim impregnado de música importada. Hoje nós temos muita música importada, mas naquela época era muito mais. A gente percebe que no seu trabalho de 68, já começando uma fase de pesquisa mais profunda, a diversificação de músicas, de gêneros e também de escolha de compositores é uma coisa muito marcante. Você procurou cantar, por exemplo, na época, música que o Jobim e o Chico haviam feito juntos, chamada Sabiá. Você procurou anexar uma composição antiga de Noel Rosa. Perfeito. Martinho da Vila estava presente. Eu fui a primeira cantora a gravar Martinho da Vila. Fale alguma coisa a respeito desse encaminhamento para o samba a partir desse LP. Mas olha, você sabe o seguinte, essa filosofia, essa temática, esse sistema dos meus discos que você frisou, é uma coisa que vem desde o início. Então hoje, às vezes eu ouço, leio tal, as pessoas dizendo assim, poxa, mas a Clara cantando sem companhia, um samba-canção, como é que pode? Eu digo, procura meus discos, porque você não conhece meus LPs. Procura desde 68, que você vai ver que desde aquela época eu sempre cantei tudo isso. Dá uma pesquisada, né? Dá uma pesquisada. Memórias do Rádio no Ar. Porque eu acho o seguinte, o que eu me proponho e que é uma coisa que está dentro de mim e eu quero ser enquanto eu viver, é uma cantora popular brasileira. Uma cantora preocupada com as nossas coisas, com as nossas músicas, com os nossos ritmos, com a nossa raiz, com as coisas nossas. E com a Portela. E com a Portela. E por que Portela? Por que você adotou a Portela como a sua escola? Olha, de samba? Começou por causa da cor, azul e branco. Certo. A primeira vez. Branco, hein? Porque não, eu em Belo Horizonte. Eu em Belo Horizonte sou cruzeirense. Eu comecei a cantar no Cruzeiro Esporte Clube. E você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Não. Eu nasci numa cidadezinha chamada Paraopeba. Já recebeu o título de cidadã da sua cidade quando você conquistou o grande público brasileiro com a música? Não. Não. Não. Eu agora sou cidadã carioca. Semana passada como cidadã carioca. Minas é cruzeirense, São Paulo. São Paulo, eu sou Palmeiras. São José, né? Azul. São José, né? Então começou aquela coisa de achar a Portela e tal, azul e branco. E eu nunca tinha assistido desfile escola de samba. A primeira vez que eu vi escola de samba, o primeiro desfile, foi no ano de 1966. Foi a primeira vez. E quando a Portela entrou na avenida, é isso que o Paulo César Pinheiro diz nesse samba. Eu me arrepiei, parecia uma procissão realmente. A Portela aquele ano veio extraordinariamente bem, maravilhosa. E eu chorei na avenida, fiquei encantada. E então passei mesmo a ser portelense. Desfilo pela Portela já há 13 anos. É verdade. Desfilo. Já puxei samba enredo durante 4 anos. É isso que eu ia perguntar, durante 4 anos. E parou por quê? Eu parei pelo seguinte, Guerra. Eu fui puxar samba enredo atendendo o pedido do Natal. O falecido Natal. Eu fui para a Portela desfilar, chamada também por ele. Porque ele sabia do amor que eu tinha pela Portela. Eu frequentava a Portela e tal, mas nunca tinha ainda resolvido desfilar. Então, ele disse, a primeira vez que eu saí na Portela, eu falei, Natal, mas eu não, qual é a roupa que eu vou sair na Portela? Eu preciso de um figurino. Ele disse, não, você vai sair comigo. Nós vamos, quando a Portela entrar, o abre-ala da Portela, você vem ao meu lado. E ele, naquela simplicidade, dizia assim, eu vou estar como eu estou agora, com a camisa, uma calça azul, camisa branca e de chinelo. Poxa, para mim eu disse, bom, então tudo bem, então eu vou fazer uma baiana branca e venho ao lado do Natal. E depois, então, eu atendi ao pedido dele, que eu puxasse o samba enredo. Então eu puxei 4 anos. Mas um dia eu cheguei para ele e disse, Natal, por favor, me deixa vir no chão. Porque eu gosto de vir sentindo o ritmo no chão. Puxar samba enredo é uma grande responsabilidade. Verdadeiramente. Você não brinca, porque você tem que estar ali atento à bateria, que não pode deixar. Memórias do Rádio no Ar. Então, a partir desse dia, então, eu passei a desfilar junto com a velha guarda da Portela. Agora, em 75, você puxou o samba enredo? 75. Não, o último que eu puxei foi... meu Deus, qual foi o samba... Eu vou lembrar, daqui a pouco te dou essa resposta. Foi 75, sim. Foi 75. Hoje, Macunaíma, qualquer Macunaíma coisa assim. Puxei. Você puxou Macunaíma, e depois puxei o do ano seguinte, 66. Foi, hein? Junto com Davi Correia, exatamente. Davi Correia, que agora é um dos grandes expoentes, né? Da Portela, da ala dos compositores da Portela. Perfeito. Muito bem. Foi 76, o último ano que eu puxei. Clara, conversando com o Zequete, falou, Cunha, a barra está pesada no Rio, o mercado está estreito, pequenininho. Final de Clara Nunes, Roberto Ribeiro, como eu estou aqui também, é São Paulo. Isso é verdade ou não? O mercado do Rio, você diz, de vendagem, que está ruim? Para trabalho em geral. Para trabalho? Em geral. Não, eu não acho que é só o Rio. Está reclamando muito. Eu acho que isso é uma coisa que está em todo o Brasil. E ele disse, não é só o Rio. Está em São Paulo há muito tempo, me arrependo. É claro que São Paulo tem um campo muito maior do que o Rio, mas muitas e muitas vezes. Pelo próprio mercado consumidor, né? Pelo próprio mercado, pelo próprio tamanho da cidade, e as cidades que tem em volta, uma loucura. Então, sempre foi, São Paulo sempre foi um mercado, mas São Paulo era, se não me engano, continua sendo, no mercado fonográfico brasileiro, 60%. E convém a gente destacar também, Edson Cunha. De todo o Brasil. Continuar, pela densidade demográfica, por tudo isso, realmente. E convém destacar, Edson Cunha e Clara, que primeiro é a capital de São Paulo como grande consumidor. E em segundo, vem as cidades do interior do estado de São Paulo. O interior é muito para depois importante. Pintar muito Rio de Janeiro, Porto Alegre e assim por diante. Perfeito. Concordo. Agora, a sua média de vendagem qual é, então? Para que os nossos ouvintes sempre tenham, assim, uma ideia de quanto um artista pode ganhar de dinheiro em termos de vendagem de disco. A preocupação sempre do dinheiro. Ai, maldito dinheiro. Para que existe dinheiro, minha gente? Para pagar as contas. Não é? Nós devíamos ainda comprar roupa, né? Não, mas devia ser aquelas... Ainda naquele tempo, daquelas conchinhas. Das trocas, né? A gente troca, né? Não é? Não seria muito melhor? Falar em conchinha, né? Enfim, tem que ter... Falar em conchinha, entra o jogo de búzios. Você já jogou búzios? Eu já joguei muito. Existe, assim, hoje, dentro da música popular brasileira, um acúmulo, uma influência muito grande dos compositores do Norte, do Nordeste. Eles estão tomando mais conta da música popular brasileira, realmente? Ou não? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é porque o Sul, né? Nós aqui em São Paulo, no Rio, enfim, começou a descobrir a música nordestina. Sabe? Por incrível que pareça, agora que a gente, o público, os programadores, as gravadoras, enfim, todo mundo. Memórias do Rádio no Ar. Que já teve também a fase da música nordestina. É, mesmo porque no disco anterior seu, você tem experiências nesse sentido. Eu gravei Sivuca, né? Feira de Mangaio, que estourou. Pede moleque e alecrim canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem dói de carro, roupa gata de arrasto não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem Zé de piscina fazendo renda e o ronco do cole sem parar. Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem Zé de piscina fazendo renda e o ronco do cole sem parar. Memórias do Rádio no Ar. Fumo de rola, ganho de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Bicada com lombo assado e olha pra Maria do Joá. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais pra gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o roco do pole sem parar. Eita, saponeiro da Copa Serena. Parece que o Imperial foi para você o seu trepo de quatro folhas. Deu muita sorte. É. O primeiro com Você Passa, Eu Acho Graça, ao lado do Ataulfo. E em 69, a música que ficou definindo mesmo a Clara Nunes como a cantora das coisas típicas do povo brasileiro, das raízes brasileiras, quando ele fez O Guerreiro de Oxalá. É, é engraçado, né? O Imperial é uma pessoa que... é muito combatido, né? Mas é uma pessoa doce, é uma pessoa extraordinária. Eu gosto muito do Imperial. O Imperial foi uma pessoa que desde o início da minha carreira, ele acreditou em mim. Eu digo sempre que são algumas pessoas, por exemplo, Chacrinha. Adoro Chacrinha. Chacrinha foi muito importante na minha vida profissional. Uma pessoa que me deu todo o apoio no início da minha carreira. O Imperial, José Messias. Foi uma pessoa que muito me ajudou no Rio. E o Imperial, ele teve essa visão, realmente, quando ele fez Guerreiro de Oxalá. Quer dizer, ele previu uma coisa que ia se tornar marcante na minha vida, né? Que ia acontecer. Que ia e você, acontecer. Inclusive, não esqueceu de colocar uma outra música de Ataulfo nesse LP, que era antiga e marcante, Meus Tempos de Criança, no seu estilo próprio, né? E eu, se você quisesse tocar agora, eu gostaria de ouvir. É linda. Vamos ouvir. Tivesse pra voltar aos tempos de criança, eu não sei pra que a gente cresce se não sai da gente. triste essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda menina, quantas travessuras eu fazia, jogos de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. A música de Ataulfo Alves, Clara Nunes, Meus Tempos de Criança. E vamos falar do Paulinho César Pinheiro. Você falou do Imperial e do Chacrinha. E do Paulinho César Pinheiro? Ah, Paulinho é o homem que eu amo, é a minha vida, é a pessoa que eu adoro. É aquela pessoa que eu estava esperando encontrar, aquela pessoa que quando eu bati o olho assim e realmente encontrei a pessoa amada. Então foi pelo visual, não foi pela aproximação artística? Não, foi pelo visual. Engraçado, eu conhecia muito de nome Paulo César Pinheiro, através de suas músicas, com Baden, com tantos parceiros importantes. E tinha gravado uma música dele com Mauro Duarte. Ele fez para mim a música e eu não o conhecia. Memórias do Rádio no Ar. Te conhecia tanto. É, já devia me conhecer de televisão, não sei, né? Pessoalmente, não. Então, depois de gravar a música Menino Deus, e um dia numa festa na Portela, numa feijoada que Mauro Duarte fez para comemorar o Menino Deus, foi o que eu conheci. E 6 meses depois estávamos casados. Quer dizer, é um negócio assim impressionante. Por falar em Paulo César Pinheiro, que é o esposo, e por falar Menino Deus, a união dos dois já deu fruto? Não. Houve duas tentativas, assim, uma coisa que inclusive me deixa muito triste, porque eu perdi 2 filhos, um com 4 meses e outro com quase 5 meses de gravidez. Então, mas eu espero ainda que vá. Esse fruto aí maravilhoso. É, mas é claro, às vezes essas coisas acontecem devido à vida atribulada de um artista, realmente. Também, né? pode ser. E há pouquinho falamos assim, tempo de criança, inclusive com a música da Clara Nunes. E como foi o tempo de criança da Clarinha? Ah, foi um tempo extraordinário. Eu fui uma criança assim. Sapeca. Muito sapeca, muito levada. Eu fui criança mesmo, sabe? Eu digo o seguinte, as crianças do interior. Eu não sei, é uma maneira diferente de ser criança, sabe? Porque, olha, eu tomei banho de rio, eu cacei passarinho, eu joguei bola, tudo, olha, carrinho de rolimã, essas coisas, eu brincava com meu irmão, sabe? Então eu fui criança, andava de pé no chão, descalço, primeiro porque nós éramos uma família pobre, sempre fui família pobre, então não podia ficar calçando muito, a gente guardava o sapato para ir à missa, né? Aos domingos, aquela coisa. Mas eu fui criancinha mesmo, brinquei muito e curti muito. Tinha tempo e espaço. Tinha tempo. Que falta muito para as crianças aqui nas grandes capitais. E muito, né? Hoje, às vezes, passo assim pelas ruas, olho assim uma criancinha na janela de um apartamento, assim, olhando para a rua, me dá uma pena, me dá uma tristeza. Ou numa escolinha maternal também. É lógico, é muito triste. O ser humano deveria viver sempre em casa, sabe? Se todo mundo ter sua casa, eu acho que é um direito. O seu quintal e a viagem, né? Você tem um lado negativo. É um sonho. Memórias do Rádio no Ar. Mas uma casa. Não é, Celso? Quando a gente fala em carnaval, é uma forma da gente chegar até a alegria. E você fez questão de homenagear Mangueira, num dos seus LPs. Que música foi? Foi com a música do Nelson Cavaquinho. E o Nelson, eu também, naquela época que eu disse para vocês que eu comecei a frequentar Mangueira, Portela, Salgueiro, Império, enfim, todas as escolas, eu me tornei amiga do Nelson Cavaquinho, do Cartola, do Candeia. E nesse disco de 70 ou 71, se não isso. me lembro, acho que é isso mesmo, eu gravei um samba do Nelson, que chama Fala Mangueira, né? Sempre Mangueira. Sempre Mangueira. Sempre Mangueira. E na música, inclusive, eu dizia: Mangueira é celeiro de bambas como eu. Fala, Nelson Cavaquinho. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Mangueira é celeiro de bambas como eu. Fala, Nelson Cavaquinho. Portela também teve Paulo que morreu, mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Os versos de Mangueira são modestos, mas há sempre força de expressão. Nossos barracos são castelos em nossa imaginação. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Mangueira é celeiro de bambas como eu. No coração da gente, mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Os versos de Mangueira são modestos, mas há sempre força de expressão. Nossos barracos são castelos em nossa imaginação. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh. Clara Nunes cantou de Nelson Cavaquinho Sempre Mangueira. Você teve uma experiência diferente na sua carreira musical, que inclusive ensejou a volta um pouquinho nos primórdios do seu trabalho profissional, que foi a chance de você mostrar as músicas românticas que Antônio Maria e Dolores Duran compuseram. Foi num espetáculo em que Paulo Gracindo dividia com você, ele com o texto e você com o seu canto. Foi tão importante essa fase na minha vida artística, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, porque ao conhecer Paulo Gracindo, né, mais de perto, ao conviver com Bibi Ferreira, essa mulher extraordinária, esse ser humano incrível, essa atriz que o mundo e o Brasil conhece e respeita, eu aprendi tanta coisa, sabe? Eu aprendi muito de Paulo. Memórias do Rádio no Ar. Foi o ano que eu me casei com Paulo César Pinheiro, quer dizer, tudo foi mais extraordinário para mim no ano de 1974. E daquele show, foi um show que nós ficamos no Canecão do Rio de Janeiro, quase um ano em cartaz. Brasileiro, Profissão, Esperança. Brasileiro, Profissão, Esperança. Foi um show lindíssimo, viajei por todo o Brasil. Nós trabalhamos 2 anos com esse show. Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ah, tua distância tão amiga e esta ternura tão antiga e o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ah, esta amargura, esta agonia. Tão longas de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao. Bom, eu realmente eu queria dizer para Clara Nunes, Singer, do que eu acho com relação a você, relativo ao seu público, sabe? Sim. Por exemplo, eu vou me basear assim na minha mulher, nas irmãs da minha mulher, nas minhas irmãs, né, nas nossas mães, etc., que sentem assim na Clara Nunes um carisma todo especial, que ela emite realmente assim um... algo dentro da sua personalidade que toca profundamente as mulheres. As mulheres consideram a Clara Nunes assim. Memórias do Rádio no Ar. A sala na cozinha, batendo papo, etc. Então, não sei se isso também tem a ver com o seu sucesso, além do seu talento extraordinário. Mas eu acho isso maravilhoso. E eu queria dizer para você, eu que queria dizer a você, muito obrigado por você ser dessa forma, dessa maneira, por você emitir, sabe, essa sensação assim de amizade, de pessoa bem chegada. Ô Guerra, isso é extraordinário ouvir isso de você, e porque eu apenas queria então responder a todas as ouvintes, né, da rádio, e enfim, a todas essas pessoas, que se elas sentem isso, é porque elas podem estar certas, que eu sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa muito franca, muito sincera. Eu procuro ser... a coisa que eu penso, e uma coisa que me dói profundamente, é quando eu sinto que eu magoo alguém, sabe? Porque eu não gosto de ser magoada e também não quero magoar as pessoas. Você é de balança? Não, eu sou leonina, sou leão. Então, isso é uma coisa muito verdadeira. Então, por isso que isso deve passar para o público. E eu fico muito gratificada de ouvir você dizer isso. Muito obrigada. Nós sabemos, sob maneira, da miscigenação que há na raça brasileira. Né? Os povos oriundos dos mais distantes lugares aportaram por aqui e deram a formação da nossa cultura musical, principalmente. Exato. Em destaque, a África. Uhum. Os temas afro são sempre constantes no seu repertório. Sempre. Quando foi que surgiu a primeira oportunidade de você manter um contato vivo com as origens africanas? Foi em 1970... Que quando eu estive pela primeira vez na África. Em que lugar? Eu estive em Moçambique, estive na África do Sul, estive em Joanesburgo. Angola. E estive em Angola. E foi a primeira vez. E tive um contato, porque dessa vez eu fiquei 2 meses lá. Então eu pude conhecer as pessoas e assistir, inclusive, assim, rituais. Coisas que como às vezes chegam aqui, o turista quer ver uma escola de samba, lá também tem isso. Mas, de qualquer maneira, foi um contato que eu mantive e para mim foi muito válido, porque eu tomei conhecimento, quer dizer, eu me senti como se estivesse no Brasil, realmente. Nós temos, realmente, nós viemos lá. É uma coisa que você pisa, principalmente na Angola. Memórias do Rádio no Ar. Não é? Até a vegetação, tudo é igual. É uma coisa impressionante. E na volta da África, por coincidência, é uma coisa impressionante, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, estava uma escola de samba, que na época, e hoje também continua sendo, infelizmente, do segundo grupo, com um samba enredo falando sobre a África. Qual era? Unidos da Tijuca. E o tema? O tema Misticismo da África ao Brasil. E eu então gravei, foi a minha primeira gravação, quer dizer, voltando da África, eu fiz um compacto e depois coloquei essa música no LP. E ficou assim? E ficou assim. Eu venho de Angola, sou rei da magia, minha terra é muito longe, meu gongar é na Bahia. Amor. Ressoam os atabaques, lembrando a África distante. E o rufar dos tambores lá no alto da serra, personificando o misticismo que aqui se encerra. Saravá, Pai Oxalá, que meu samba inspirou. Saravá todo o povo de Angola, Agô, Agô. E o canto das três raças, já que o tema é ainda afro? Bom, o canto das três raças é uma letra do Paulo César Pinheiro, música do Mauro Duarte, abordando exatamente esse tema, essa miscigenação, né? Falando como nasceu a música popular brasileira. Essa mistura do índio, do negro, né? Do branco, e formou essa coisa extraordinária que é a música popular, que é a coisa mais linda, a música mais linda do mundo. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou. Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Memórias do Rádio no Ar. É ensurdecedor. Ah, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor. Memórias do Rádio no Ar. Preservando a memória da comunicação, acervo Talvani Lucato.